cavalinho da chuva. Eu tô tirando o meu time de campo pra deixar livre o caminho que outro alguém há de seguir. Por hora eu sigo sozinho de volta pro meu canto. Você, fique bem, fique linda. Longe estarei, se quiseres ainda. Paciência pra bang bang, queda de braço ou qualquer outra disputa. Menina, se você caísse no meu ringue, de leve iria te mostrar como se luta. Você, fique bem, fique linda. Longe estarei, se quiseres ainda. Paciência pra bang bang, queda de braço ou qualquer outra disputa. Menina, se você caísse no meu ringue, de leve iria te mostrar como se luta. Você, fique bem, fique linda. Longe estarei, se quiseres ainda.